segue via Juliette para o 05. Passagem passareda para Juliette para o 05, gol 92. 227, contato abaixo, bom nível de voo 360 da presente voo Ibael. 360, voo Ibael, muito grato, precisando até. Oscar Hotel Kilo, desça para 4000 pés, QNH 017. 4.017, Oscar Hotel Kilo. Gol no 807, vetoração para sequenciamento devido aeronave com transporte de enfermos, curva à direita para rua 250. Direita 250, gol 807. Deixe mantenha 4000 pés, que é negar uma 017, gol no 807. 4000, gol 1017, Oscar. Hotel Kilo, desça para 2000 pés, QNH 1017, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, Oscar Hotel Kilo. IB 5241 ali, mantém pistão da zero. Mantena 10, 5241. Autorizado, reporte estabilizado. Lembra, reporte estabilizado, né? Salvador, Stan 3145. Stan 3145, Galeão, temos aprovado o nível 360. Tá pronto para qual ciente da informação, Romeu? Positivo, positivo. Autorizado, Galeão 360, via Pêssego 10, decola da pista 10 com curva à direita. Saída da El, Leda Bridge. O controle opera em 120, décima 8, aciona 5404, Cotege. 360, conforme o Pêssego 10, decola da 10, curva à direita, da El, Leda Bridge, libera 208, Alphacharge 5404. Reto, quando pronto, chama e pulse back acionamento, confirma a posição? 10. Ou 10, sente. Circo 241, autorizado decolagem pistão no zero, vento no 60 graus, 069. Decolagem, circo 241. Papai do Jet 6720, cruza 210 para o 160 na ponte. Objeto 6720, desça para o nível 060, chegada Bonf, redução para 2509. Reduzindo 250 na chegada Bonf, 6720. Passarela 2831, mantém o ponto de espera dona zero. Mantém o ponto de espera dona zero, 2831. Pode levar de LS, 5204206. Azul 4206, complete sinal, chame torre 118, decimal 6. Complete, passou 8206, 4206. Gol 1807, curva esquerda pro azul, 180. Esquerda 80, 807. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, final 1-0, baixado e travado. Azul 4206, continua a aproximação, reporte passando no marcador externo. Passando no momento, 4206. Azul 4206, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 60 graus, 07 nós. Livre no pouso, pistão no zero, azul 4206. Livre 5241, decolado 57, chame controle 1208. 208, 5241, grátis. Após Leda, voa Brite, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, onde intercepta o Pazilu no meio. Ativa, após Leda, Brite, intercepta o Pazilu no meio. Correto, gol. Quando pronto, chame pushback e acionamento no 01. Amaral. Tripis. 35219 for push and startup, Apron 3. Cleared, call me to taxi. Cleared, call to taxi, 35219. Volume 807, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado 807. Autorizado localizador, Oscar Talquio. Oscar Talquio, complete sinal, chame torre 118, decimal 6. 186, Oscar Talquio. Boa tarde, Capatão, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, continua a aproximação, cheque frente de pouso, aguarde pista livre. Oscar Hotel Kilo. Boa tarde. Zona Cisco, Azul, próximo 206. Azul 4206, no Sola 00, chame Sol 1219. 219, boa. Sola Salvador, boa tarde, Azul 4206, Livrar 4406. Azul 4206, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai chamar a Juliette, 4206. So it's on board at 3 hours 50, alternating Salvador for taxi. Just please confirm souls on board, please. Souls on board, 6-1. Was that clear via April? Number 1, in the now from holding point, call tower 18.6, QNH 1017. Attacks front holding point of 1186 to be 5210. 328, desce para 3000 pés, que negar uma 017. Passaria 2231, decolada 01, chame controle 1208. Controle 1208, graças, boa tarde. Salvador, boa tarde. Passaria do 223, zona decolou, cruzaram 1000 pés, na sua escuta. Passaria 2231, contato radar, suba nível de voo 340, perfil Momo. Perfil da Momo, acende ao 340, 223, zona. Tá 3190, desça para o nível 050, chegada Mari, redução para 2509. Total trip 5219. 219, maintain hold point of runway 10. Holding point running your trip 5219. Goma 328, desça para 2000 pés, autorizado sinal ilha, suporte estabilizado. Baixou e travou? Afirmo. Vento no 60 graus, 0619, livre pouso, pista 10, Oscar, até o quilo. Até o quilo. 861074. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1807, está prisado. 1807, curtindo aproximação, cheque de pouso, aguarde pista livre. É, a gente vai reportar, baixar travado, aguarda pista livre 1807. Trip 5219, Trip 5219, cleared, line up and maintain runway 10. Cleared, line up and maintain runway 10, Trip 5219. Patango, acho que até o quilo, no solo 04, confirme pátio. Pátio 5. Ciente, livre pista à direita e chame solo 2009. Eita, 2009, vai ficar tranquilo. Bom, 1807, tá passando externo, baixar travado, visão com o campo. Golo 07, cruz de aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, vai, 1807. Livre 5219, clear, take off, runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Into take off, trip 5219. Lima e Mike, chama na Quebec para o cruzamento, Oscar até o quilo. Solo, gol 925, gente da Romeu. Tá 3190, redução para 2109, número 3 na aproximação. É 2109, direita, saída, Arbor, Elefa. Controle, Salvador, opera 120, décima 8. Aciona 5161 no cotejo. Obrigado, Brasília. Presolo 17, decola, curva da direita, pista 10, nível de voo 360. Arbor, Elefa, 1208, 5161, tá? Correto, gol 925. Quando pronunciar, me puxa acionamento no 05. Chamar, obrigado. Trip 5219, airborne at 05, contact Salvador, push control frequency 120.8. 1208, trip 5219. Bruno, se mantém a nível de voo 220. 220, 5241. Alfa-Do, departure 3P5219, takeoff at passing 1300 feet. 3P5219, radar contact, climb flight level 160, upper departure. Climb flight level 160, upper departure 3P5219. 3190 desça para 2000 pés, QNH 1097. Goma 396, desce para o nível 050. Desce 050, Goma 396. O meu Juliette, Alfa Índia, Voyamã, para chegar da mão, reporte no ponto de descida. Vou direto a mão, para chegar da mão, reporte no ponto de descida. Juliette, Alfa Índia. Salvador, boa tarde, Gol 807, responsável, está assistindo. Dime? Boa tarde, é o Gol 807, livrou na sua escuta. Boa tarde, Gol 807, prossegue o táxi via Alfa, táxi é lento, reporta antes da Juliette para aguardar a liberação do gate do senhor. Sim, senhora, então vai lento, lentinho pela Alfa e aguarda antes da Juliette para a liberação do nosso gate. Muito Tango Oscar, Hotel Kilo, na Quebec. Chame a torre 1186 para o cruzamento. Para o cruzamento, Oscar Hotel. Gente, Juliette Alfa Índia, mantém o nível de voo 090. Reporte livrando pista. Boa noite, Fazenda. Prossiga. Abre 10 graus à direita de Mário, só para estar um cúmulo. Sim, você pode vir Tato, Goma 396. Pode ir Tato, obrigado. Tenho que deixar na frequência livre. Goma 328, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 04 nós. Livre pouso não na 0, Goma 328. Posição 10, puxa a sonar. 3145, no 10, autorizado, chama metade. 2000, patalagem estabilizado, 3190. 3541, SAMI Recife, 1288, ao término 1260. 2882, 5241. 8807, estamos apenas aguardando a liberação do Boeing da companhia para o senhor prosseguir via Juliette para o 01. Tá, avisou o contrato pela companhia aguardando a mesa para o 01 com 807. Chama a recepção 2545 ao menos 2685-2231. Tá, 3190 segue tráfego na sua posição de 12 horas a 7 milhas, um Boeing 738 com 150 de ground speed. Sim, 3190. 9-jeto está estabilizando. 9-jeto 6720, complexo final, chame torre, o noite do sinal meia. 18-6, boa tarde. 102 a bordo, 3 horas e 5 minutos no meu, Fernando Campinas. Campinas 102 é 3h20 ou 3h30? Táxi à direita via Índia, ponto de espera no 0, chame torre 18-6, altímetro no 017, boa viagem. Direita, ponto de espera, torre 18-6, 3 horas e 5 minutos no meu. Boa viagem. Salão 219. Libera a direita, salão 219, coluna 322. O Salvador, coluna 322, está liberando. ...7620, confirme baixado e travado. Cachou e travou agora, cara. 96720, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 60 graus, 05 nós, que legal no 017. Com livre pouso, 06720. Salvador, uma boa tarde, boa noite. 0, 0, 0, 0. Dono 755, mantém o ponto de espera, dona 0. Portugal 022 to Lisboa, level 350, wait for call, please. Waiting, Portugal 022. 9-0. 3190, complete final, chame torre, o noite desse mal meia. Noite bem, obrigado, bom trabalho. Obrigado, também. Salvador, boa noite, tá 3190, estabilizado, final 90. Tá 3190, continua a aproximação, cheque trem de pouso, agora de pista livre, que negar no 017. Mandando pista livre, baixou e travou, 3190. Confirmando o vento pro objeto? 96720, vento 180 graus, 05 nós. Obrigado. 86, ajustado no 017. Pátio Índia Alfa, 86. Antes da Juliette, o Bono, 322. No 328, cadê a passagem ao Airbus da TAM? Após, prossegue via Juliette para o 08. Juliette para o 08 após a passagem do Airbus, Bono, 328. M7720 no solo 15, livre, pede pela direita, chame solo 1219. 3190, vento 180 graus, 05 nós, Querengal na 097, autorizado pouso, pistão na 0. Autorizado pouso, pistão na 0, tá 3190. Para Ilhéus, autorização, caso já tenha. Alfa, antes da Juliette, reportará 6760. Trip 41, da Sierra, para Ilhéus, autorização. Confirmando, trip 5415, número 2 para copiar, aguarde. Mas escuta, só partindo de saída da Euleda. Unível que o senhor prossegue? Usar a nave ali, mas tem um zero. Não, 5-0. O trip 5415, o nível no 50 está incorreto, ok? Seria 14, confirme. 140, copiado. Então, da Euleda, Ilhéus. Juliette 6720, Juliette para o 02. Juliette 02, obrigado, 20, boa noite, querido. Localizador, copista vista, Golan 396. Golan 396, complete final do Summit Torre, 118, decimal 6. 386, obrigado, Golan 396. Tá, direito, chame o solo 219. 219, obrigado. Zero via Upper Zulu 10 until Natal, and after that, as your flight planned route, your departure will be for runway 10 after departure, left turn on Puka departure and Zipar transition. Salvador departure control frequency 120.8, SCO code 5421, read back. Portugal 022, Cleto Lisboa, back level 350, Napper Zulu 10, Natal, then the flap and route, after departure runway 10, left turn on Puka, Zipar transition, control frequency 120.8, and squawking 5421, Portugal 022. Read back, correct, call me right to tap and push on gate 11. 02 é Portugal 022. Salve Salvador, boa noite, TAN 3190, já na alta. 3190, táxi alento via Alfa e aguarda antes da Juliette. Copiado, táxi alento vai. Afirmativo, o gate destinado à sua aeronave encontra-se ocupado. Afirmativo. 0, vento 170 graus, 069. Livre pouso 190, Golan 396. Golan 755, decolar 219, chame o controle 208. 208, boa noite, Golan 755. Gol 1925 ao solo. Base 25, prossiga. Confirme estimado para iniciar o pulso 05. 755, contato radar, sigo a nível de voo 360, saída da Elta, presente voo Leda. Da presente Leda, 360, voo 755. Salvador, eu vou no 856, sua informação, Terra.